23, decolou 01, chame o controle 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. Boa noite, 1980, voo 973. Controle, boa noite, voo 273. 273, contato radar, sou para o nível 360, perfil Gole Gonza. Gole Gonza, só 360, gol 273. Sou 776, desça para 3.000 pés. Confirmando para 3.000 pés, gol 1776, após Cari vai prosseguir, usando e completar, final? Positivo, reduza para 180 nós. Redução 180 da presente, gol 1776. Está na localizadora 1884. Completo procedimento, chama agora a torre, 1086, Bambuoso. Completo, 1086, está logo. 776, desça para 2.000 pés. Informe no curso localizador, ajustou o time, tornou 0-3. Para 2000, voo 976, informará localizador. Livre, para o voo 984. 47. Sonho, mantenha para o nível 340. Gol 273, mudança, restrição nível 340. Positivo, autorizado ao nível 340, subir manter 340. Ok, vai subir 340, gol 1273. Salvador, tá 3662, cruzando 170 para 150, formação Sierra. 3662, ação de identificação, autorizado chegada a Cali, desça para o nível 040, está o time, estou no 03, vigilância radar. 040, gente. Romeo Whiskey, Bravo Whiskey, confirm your apron and runway news. Confirm, take off runway 28, flight level 280, Salvador from Conquista. It's clearance, Romeo Whiskey, Bravo Whiskey. Localizador, confirme. Autorizado, ILS completo? Autorizado, complete a aproximação, chame agora a torre, 1086, bom pouso. 1186, boa noite, 1776. esquerda, perfil Gol Leval, após Hilde, 5042, eu transponde, controle em 1 no 9.8, 2 em 1 no 8.6. Esquerda na Gol Leval, após Hilde, 5042, eu transponde, 1 no 9.8, eu controle 1 no 8.6, eu transponde. É a torre, o TAN 3603. Neto, TAN 3603, 03 a porção, tá pronto para o push? Pronto. Visado, Simtax. Livre, chamará. 258, boa noite, ação de identificação, autorizado, chegada a CARI, desça para o nível 040. Ajusta altímetro no 03, vigilância. Controle Salvador, muito boa noite, Avianca Brasil 6310, ciente da Tango. TAN 3662, desça para 2000 pés na chegada a CARI, informe no curso localizador. TAN 3662, ajustou o time, tornozelo no 3. 3000 pés, chegada a CARI, chamará estabilizado. Avianca 6310, ação e identificação, autorizado, chegada a CARI, desça para o nível 050, ajustou o time, tornozelo 1 no 3, vigilância de radar, reduz a velocidade para 250 nós. Descendo para o 050, está mantendo a 220 nós, o Avianca 6310. Salvador, TAN 3258, copiou, descer para o 040 na CARI, o final da informação não foi copiado. Ajuste no 0 no 3, TAN 3858, vigilância radar. 0 no 3, TAN 3858. Sente o Oxane, correção, Avianca 6310. Não copiou na chave 6310. Está substituinte que está com velocidade 220 nós. Isso, está mandando 220. Que atualmente ou diminuindo? Livre pouso, gol 9776. Informa que até o presente momento com 5 nós de cauda, ok? 10 da esquerda com 5 de cauda. Componente. Ok, ciente, 9776. O vento na superfície é esse formato: 190 com 6210 nós. Ok, voo no 776, livre pouso, pista 28. No 884, reautorização, ingresse via quilo, pátio 3, e após prossiga até o portão 612. Quilo, pátio 3, após o portão 612, não 884. Estimativo, foi a nave na curta final, autorizada em manter 3197. 280, take off runway 28, after take off the left turn, departure Goli, after eval, after direct conquista, squawk 5033, Salvador Control 119 decimal 80, and the tower 118 decimal 6. Confirma o tipo da aeronave? Whiskey Bravo Whiskey, take off from 28, after cost left turn, guard departure, after eval, after direct conquista. Squawk 5033, control Salvador 119.8. Minha procedência é Itaberaba? No 776, seu solo aos 1-0, livre na próxima direita, mantenha a posição antes da alfa, chame o solo 121.9. Confirme livre a próxima à esquerda. Perdão, à esquerda, mantenha a posição antes da alfa, solo 1219. Ok, vai chamar solo 1219, informo que até o toque recebeu indicação de 5 nós de componente de cauda, ok? Vento predominante de cauda. Ok, ciente, agradeço. No 776, estamos aqui estudando a mudança da pista. Ok, grato. Vai livrar e chamar o solo antes da alfa e manter. Solo Salvador, boa noite. Vou no 776, está livrando Taxiway Delta, vai manter antes da alfa. Autorizado ingressar aqui no pátio 3, após prossegue para o pátio 5. Correção, para o portão 05 do pátio 1. Então confirme, quilo, pátio 3, vai prosseguir pelo pátio 3 para o portão 5 do pátio 1, é isso? Ativo, prossegue após o pátio 3 para o portão 05. Ok, ciente, vai via pátio 3, após pátio 1 para o 5, ciente, 776. 4070, cliente da Tango. 4070, sua identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 060, estou tímido, estou no 03, reduza para 250 nós, visão cidadã. 060, já está mantendo 230, quer que acelere então para 250? Negativo, então mantém 230. Ok, 060, o azul 4070. Chamar a Torre 1 no noite decimal 6, ajusta no 03 do padrão, tenha um bom voo e bom final de semana. Livre para o 28, quando pronto lá, chamar a Torre 1 no noite 6, da 3603, bom final de semana. 3197, decolou aos 12, chame o controle 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 1980, boa noite. Salvador, da 3197, decola da 28, está cruzando 2 mil pés. 3197, contato radar, sua para o nível 360, perfil Golevão. 360 na Golevão. Whisky, Bravo Whisky. Whisky, Bravo Whisky, get to taxi, report to cross 1A17. Bravo is clear to cross runway 17 after via Quebec, Mike Lima. Report to enter May April. Boa noite, o TAN 3603, próximo ao ponto de espera da 28 pronto. Boa noite, o TAN 3603, autorizado a alinhar e decolar, pista 28. O vento 200 graus com 07 nós. Ajuste 1 no 0 no 3. Alinhar e decolar, pista 28, TAN 3603. 1 no 0 no 3, Salvador, TAN 3561, com informação Uniform, autorização Brasília. TAN 3561, aguarde a cópia Brasília, nível 360. Aguardando, TAN 3561. Zero. Positivo, 3197. Distrito 340. Distrito 040, TAN 3258. Isso é para 3 mil pés. Azul 4070, reduz a velocidade para 210 nós. Reduzindo agora 210 nós, azul 4070. 310, desça para nível 040. 040, Avianca 6310. 19.80, tomou voo, boa noite. Alpha Golf. On holding point on Golf, contact Salvador Tower, 18.6. The altimetry 1013. Just confirm the how many people are on board. Zero, chama centro Recife, frequência 1288, alterna 1264, boa viagem. 288 da SPAC, obrigado senhor, boa noite. Salvador TAM 3603, decolado, cruzando 1800. 3858, desça para 2000 pés, forme no curso localizador, ajuste o altímetro no 03, TAM 3858. Para 2000, no 012, o 3858. Na 3603, contato radar, sua para nível 340, perfil Goleval. Goleval 340, ascensão, tá 3603. Confirme, após efetuar o pouso, se tem alguma indicação de vento de cauda na final da 28. Ok, gente, vamos parar. Copia, tá 3561. TAM 3561, autorizado Brasília, 360 nível, eu peso 17. Decolada 28, com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5045, controle 119.8. TAM 3561, autorizado, Brasília, nível 360, Juviápolis, 17, da Parabéns 28, curva esquerda, saída Gole, Ofito. Transponder 5045, controle 1198, TAM 3561. Correto, sempre pronto para o puxe e acionamento, TAM 3561. 3561, reportar para o puxe e acionar, o portão vai ser o número 9. Sim. Ô, Salvador, gol no 6193. Ou no 6193, cópia Brasília, Guaje, o 360. Ciente, tem previsão de mudança de pista? Afirmativo, estamos aguardando aqui, temos a sequência grande para pouso e vamos resolver após a sequência, mas por enquanto copia 28. Tá bom, obrigado. Completo procedimento, chama agora a torre 108.30, bom pouso. 260, Chané 63, correção. Avianca 6310, desça para 2000 pés, estou tímido no 03. 2000, 10, 03, Avianca 6310. 3662 no solo 20, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo no 21.9, antes de ingressar no ataque 6 alfa, informa se recebeu algum vento de cauda. TAM 3662, 59 de cauda. Gente, grato, chama o solo no 21.9, antes de ingressar na alfa, liberando a esquerda, por gentileza, boa noite. 219, antes de ingressar na alfa. Salvador, TAM 3858, continua a aproximação aguardando pista livre, o vento 190 graus com 07 nós. Salvador, TAM 3662, livrando na alfa, na delta. TAM 3662, mantenha a posição antes da alfa. Mantenha a posição antes da alfa, TAM 3662. Webjet 6708, aguarde para o início do pushback e acionamento. Estamos vendo aqui a possível mudança de pista. Aguarde. 662, após a passagem da aeronave à frente, está autorizado ingresso na Alfa Juliette, gate 02. Após a passagem, Alfa Juliette, gate 02, TAM 3662. Gente, vai manter a toa, 04070. Poderia confirmar a temperatura no momento para o gol no 6113? Gol no 6113, 27 graus. 40. É o 040, 04070. 3, atento, provavelmente de cauda de 5 nós, foi reportado para o 9 assente. Entre o acionamento pushback, chame táxi, vai manter a 28. Ativo 3858, pouso livre. Gente. Passa nível 1-60. Chama agora o centro Recife, frequência 1288, alterna 1264. 288-264 Recife, o TAN 3603. Avianca. Avianca 6727, passa 180 para o 150. Estamos cientes da informação, tango na proa adianta. Avianca 6310, curva esquerda, proa 320, 310, informe o curso localizador, Avianca 6310. Esquerda 310, reportará o curso localizador, Avianca 6310. Próxima, India Gate 02. Ok, guardando o pushback do Webjet, aí ingressa a Índia para o 02, tá, 3662. Gol no 6-3, copia. Azul 4070, reduza para 170 nós. Reduzir não, 70, 4070. Avianca 6310, curva esquerda, proa 250, informe no curso. Esquerda 250, reportará no curso, Avianca 6310. Super Zulu 17, decola da 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5043, controle 119.8. Saída Gole, Ofito. 5043 é o transponder, controle 119.8. A tendência do vento aí já mudou ou permanece ainda de cauda para 28? Inicialmente as aeronaves estavam reportando 5 nós de cauda, mas no entanto aqui no sistema nosso tem vento de través. E agora a aeronave que acabou de pousar reportou 3 nós. Ah, eu sei, mas a tendência é de cauda, vai permanecer a 28, é isso? Por enquanto sim, vai permanecer a 28. Caso contrário, a gente avisa. Forma ajuste 1-0-1-3. Ok, aguardando pista livre 1-0-1-3, Avianca 6-3-1-0. Para o táxi, objeto 6708 com 104 a bordo, 3:20, alterna Salvador. 76708, táxi via Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 8.6, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Índia Alfa, na Golf, 118.6, ajuste 1013, 6708, boa noite, obrigado. É. Motor Salvador, Guardião 02, tá visual para o campo. Agora a torre 108.6, bom pouso, Guardião 02. Torre 118.6, 02. Torre Salvador, Guardião 02. E agora? Guardião 02, prossegue, mantém o farol de Itapuã aguardando. Vamos, tráfego decolando da pista 28. Prossegue para o farol de Itapuã aguardando. Itapuã aguardando instruções, Guardião 02. O Avianca 6310, pouso autorizado, picha 28, vento 190 graus com 07 nós. Ajuste 10 no 3. Livre pouso para Avianca na 310. Para o meu Whisky Bravo Whisky Departure and 27, contact now control 119.80. Have a good trip. Ok, over departure, have a good day, thank you. Solicito acionamento, posterior pushback. Afirmativa, acionamento do motor número 2 na posição. Aí então, solicitamos o pushback, acionamento do motor número 1. Papa Romeo, Whiskey Bravo, Whiskey climbing out of 1.8 for flight level 280, good day. Whiskey Bravo, Whiskey, 5 for flight level 280, Gold Eval, departure. Okay, Gold departure, climb up to 280. Espera um cliente, obrigado. 4070. Azul 4070, continua a aproximação, reporte já Victor 364, baixada travada, aguardando ficha livre. Ok, vai reportar uma cadeira externa de VDS, Azul 4064. Ok. Guardião 02, sem condições de aproximar a cabeceira 35, vento no momento 190 graus com 07 nós. Afirmo, 02. Tenente, reporte na final 35, Guardião 02. Aproximando para a cabeceira 35, Guardião 02. Guarda, aguarde a cópia, gol no 885, boa noite. Guarda 885. Webjet 6727, desça para 2000, informe no curso localizador. Webjet 6727, ajusta o time, estou no 0 no 3. 2000, 3, reportará no localizador 6727.